chama Solo 121 decimal 9. Vai, Zuzu. Muito boa noite, é o Bravo F. Romeu. Foi informado para o 434 Lima. Bravo Eco Romeu, boa noite. Táxi de Alfa e Kilo para 4 Lima no Pátio 3, estabilizador. Parabéns, Bravo. Por gentileza, como seria já recebido o nosso plano para Belo Horizonte? 3305 após o TAP, voo service do 366. Esse mantém a 2.500 metros na 3305. 3305, 2.500 após a etapa 366, pode considerar a restrição à etapa? Considera a restrição. Autorizado na presente voo service 366, descendo para 2.500, ajuste 1.016. Perfeitamente, agradeço. Quando o 366 está presente, descendo 2.500. Alright, you will make NTP to runway 10. Expect procedure. Oi, Salvador, November Alves que livrou o alongamento da 10. Jova 1, November Alves prossegue para o da CEASA, onde vai iniciar a espera, com curvas pela esquerda. Informa o sequenciamento de dois tráfegos para 10. Vai aguardar na CEASA com 360 pela esquerda, na primeira solita. Azul 2795, solo 08, livre pista à direita, chama solo 121, decimal 9. 219, até daqui a pouco. Bravo Eco Romeu, foi quem chamou o sol? Gente, só um instante, vou contactar em freio, só um instante, por gentileza, aguarde o balizador. Aguardando. Azul 2795, boa noite. Azul 2795, boa noite, Alfa Kilo Pátio 3, atento ao balizador, posição prevista 4 Romeu, e fique atento à aeronave também no Pátio 3, aguardando o balizador da 4 Lima. Alfa Kilo Pátio 3, 4 Romeu, Azul 2795, espera daqui a pouco. Azul 4299. Confirmando, é 177 ou apenas 77? 177. Então, 3815, autorizado táxi, via parte principal Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no meio. No 0 no meio, pode confirmar só o táxi 3. Para concluir pela esquerda, aguarda para reinterceptar a final da 97. Temos um tráfego já em Duna, 10 milhas para a cabeceira 10. Gente do tráfego, vai fazer a espera à esquerda, 9 graus sul. Salvador, é o seu Mike Bravo Oscar na ponte número 7. Então, Mike Bravo Oscar, prossiga. Ok, boa noite, Bravo Oscar. Solicita aí autorização. A aeronave está sendo rebocada para a remota 13. Aguardo para iniciar o reboque, Mike Bravo Oscar. Ok, Mike Bravo Oscar, aguardando. 372, 2782. Sim, completo sinal R9, chame 2, 1 no 8, decimal 9, 5. 1895, 2782. O meu número é o Chris, realiza 9360 pela esquerda, agora para interceptar sinal 97. Interceptando a sinal da 97, de imediato, 9-8. Parrume 9-6, copiou, espera com curva de esquerda, 360, novamente. Afirmativo, vai terminar o 360 pela esquerda, aguarde a atualização, tá? 1-7. Azul 2782, solo 1-2, livra pista direita, chamação, número 21, decimal 9. Livra direita 219, azul 4-2-9. Torre, boa noite, azul 2782, frente checada. Frente azul 2782, agora somente pista livre, ajuste altímetro no 01 no 62. Gente, agora na pista livre 2782. Solo, boa noite, azul 4298. Azul 4298, boa noite, táxi de Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, mantenha a Juliette 4298. Solo Salvador Azul 9271, sente da Mike. 9271, informação Mike, consegue, Transcópia? Transcópia. Azul 9271, no Campinas, autorizado, nível de voo 360. Decola da pista no zero, com primeira curva à direita, na subida da El, Leda, Motiva. Após Motiva, o pêndulo 10, até por base, após a pêndulo 16. E conforme rota do plano de voo. Aciona 5463, controle 120, decimal 8. Autorizado Salvador para Campinas no 360, decolando a pista 10, primeira curva à direita, terceira saída da El Leda Mótima. Intercepta por Zulu no 0, até Tubado, depois é por Zulu no meio e consegue conforme rota do plano. Transponder é o 5463, controle 120, decimal 8, azul 9271. 9271, está confirmando, após da El, Leda e Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. O recente correto chama pronto para o estacionamento no 01. Então, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa e chamará quando pronto, azul, 9271. Sinal da 10, Renato, está 3305. Firmo, está 3305, completo. Sinal, chame agora a torre, 1 no 8, decimal 9, 5. 2, 9, 5, 9. Hoje é 7208, after a etapa, 22,000 feet, 01016. And after a etapa, we will fly to Bruno intersection, for intercept, and the Zulu procedure. Posição antes da alfa. É, livra direita, chama solo em 1219, o 2782. That's it. 782, táxi Alfa e Kilo para o Pátio 3, tenta urbanizando. Alfa e Kilo até o Pátio 3, o 2782. Torre Salvador, esse é o SAN 3305, sinal da pista 90, não está travado. Gente, está 3305, informa um tráfego pousando no momento na cabeceira auxiliar, cabeceira 17, não interfere. O vento no momento 1110 graus, 139. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10. Pouso 10, sentido tráfego 3305. Vindo 360, decolando 10 com curva direita. Subindo da Eule da Motiva até o peso 1-0, após Tango Bravo Eco, conforme rota do plano. Aciona 5465, controle 120, decimal 8. Correto, 6303, chama pronto para o estacionamento. Voador 2179, paciente da Mike para 4. 2179, informação Mike, confere, aguarda um instante, copia. Guarulhos, prepara a subida da El Leda Motiva. Escuta, obrigado. Para o táxi, bom. 1096, com 1800, de Alves. 2 horas e 59 minutos, até o Fernando, então vamos lá. Táxi Gol 1096, via parte principal do Táxi Índia, ponto de espera da pista 10, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 0 no meio. Azul 4298, observe a nave da Gol, assim que a mesa passar à frente, está autorizado o ingresso no Juliette para o portão 9. Após o Gol, Juliette 29, azul 14. Curta no 5, autorizar a linha e manter, cabeceiro no 0. Para e mantenha no 0, 381. Dan 3305, solo 19, da pista direita, chama solo, 1, 2, 1, no decimal 9. 3209, Dan 3305, obrigado. Sol Salvador, boa noite, Dan 3305, tá ligado? 3305, boa noite, Alfa, reportando do Juliette. Alfa, reportando do Juliette. Dão 3, pronto, dão 3, 3. 3895, autorizado decolagem, pista no 0, vento 120 graus, no 09. Livre decolagem no 0, dão 3, 3, 3. Boa noite. Mano, espera, Delta 0, pronto. 7109, alinhar e manter, cabeceira no 0. 3895, decolador 22, controle 120, décima 8, bom voo. 1208, uma boa noite, 3. 3895. 3895. É 38 no sim, contato radar na decolagem, subir e manter o nível de voo 340, via saída da EL. Saída da EL 340, apesar da saída autorizaria vender o Mosca? É 38 no 5, voo da EL. Da EL 380. Chula 096, autorizado decolagem pistão 0, vento 1110 graus 089. Side, wind 110 degrees, 10 knots, clear to land, runway 10. Land runway 10, Brazilian Force 7208, we have the runway inside. Voo 1096, decolado 24, controle Salvador, 120, decimal 8, movimento. 208, 096, obrigado, boa noite. Do radar no decolagem, mantendo o voo 370, via sair da mão. 370, sair da mão. Quanto tempo vai ser possível em coordenação? Vamos pro de proteção. Certo, mantém o perfil da saída. O gol no 096, nós temos o tráfego do azul, Embraer 190. A chegada bom, caso o voo flote, irá completar com o tráfego. Solo azul 9271 na posição pushback, tá vendo? Azul 9271, portão 1, autorizado, chama táxi. Autorizado, pushback, tá vendo? 9271. Agora já teria autorização 2179. Gol 2179, front copy? Front copy, tá vendo? Voo 2179, Guarulhos autorizado, nível de voo 360, decola da pista no zero com primeira curva à direita, perfil da EL, Leda, Mótilo, após Mótilo, Michael Oscar, Tango, Vitor Alfa, ingressa na pêndulo 10, até Tango, Bravo Eco, Tabaté e após conforme rota. Aciona 5460 e o controle 120, décimo 8. Autorizado Guarulhos, 360, decola no zero, curva direita. Perfil da EL, Leda Mótiva. Após Mótiva, pêndulo no zero, Taubaté. Após conforme, 5460208, gol 2179. Gol 2179, cumprimento correto, chama pronto, puxa o estacionamento no 03. 03, com 079. Azul 9271, prossiga. É, solicita, se puder, vocês já entrarem em contato com a Israel aí para ele trazer o operador de finger aqui para poder tirar o finger para a gente levar nossa movimentação. Ok, vamos entrar em contato com a Israel 9271. Ok, volta a chamar de novo para o nome que estiver aqui, então, 271. Estamos totalmente prontos, então, 9271. Solo Azul 9271, agora sim para o pushback de treinamento. Autorizado 9271, me chama, tá? Autorizado 9271. Salvador 2179, 23, pushback acionar. Regino Gol 2179, número 2, setor aguarda. Número 2, Gol aguarda. Azul 2707, cruza 2, 55 para 160, sem informação mais. Azul 2707, a solicitação via chegada a Mares, desse mantenha, corrigiu, via chegada a Bonf, desse mantenha, 4.000 pés, ajuste a altimetro 90, 1.96. Desce via Bonf, 4.000 com 1.016, o 2707. Flight 7208, taxiway Alpha and Delta, on taxiway Delta, call tower 118, decimal 95, to crossing 1.0. Agora eu tenho uma previsão para o voo 2179. Quero uma ajuda para sinalizar o push, né, liberar essa guarda, você é autorizado 2179. Ativo, não se escuta com a posição. Aí chama solo no 21.9. A direita 219-9012, boa noite. Brazilian Force 7208, you're cleared to cross 910 after hotel, away from military, send my troopers. Brazilian Force 7208, cleared to cross 910, looking back by a hotel to Italy, thank you. Salvador, Gol 9092. Gol 9092, Alfa e Taxi Kilo para Pátio 3, até o globalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, 9092. Para Taxi 9271, POD de 113, autonomia de 4 horas e 20 minutos, que é o Pesma, Serra Bravo, Serra Romero. Alfa, Autorizado, ataque à direita, via Índia, pro azul 9271, quando no ponto de espera, torre 1 no 895, ajuste no 0 no meio. Autorizado, ataque à direita, via Índia, pro ponto de espera da 1 no 0, quando pronto 1 no 895, 1 no 0 no meio, azul 9271. Gol 2179, coordena equipe de som, chama pronto para ataque. Coordena, chama ataque, 2179. Torre Azul 9271, pronto para espera da Zero. Azul 9271, autorizado, alinhar e decolar, piscina 0. Vento 1-10 graus, 1-2-1. Livre, alinhar e decolar na 1-0, 9271. Manuel, fala Mike Bravo, Oscar, Vargado da remota 3, frequência livre, boa noite. Tente o segundo reboque do Mike Bravo, Oscar, frequência livre. No 2179, solicito o táxi para o B 187 a bordo, 187, 4 horas e 15, Galeão. Gol 2179, autorizado o táxi da direita, via Swing, ponto de espera da pista no 0, sorriu no 8, decimal 95, um ajuste no 0 no meio. Direita ainda, participando no 0, 118, decimal 95, no 0, ou no meio, agudo 2179, é um bom serviço. Obrigado, bom voo. Chama controle de Salvador, 120.8. 120.8, Salvador, 9271. Controle de Salvador, azul, 9271. 9271, contado na data. 360, via saída da EL. Entendeu somente, autorizado 360, via da EL, 9271. Contato radar na decolagem, submantendo 360 via saída da EL. Autorizado, 360 via da EL, 9271. 888, acione indicação. Minha chegada a bom, 3.1.4.7. Só 0 no mês. Desce, mantenha 4 mil pés, via chegada bom, que ajuste ao altímetro 10196. Não autorizado, mantenha o PC da chegada, voo 1888. Controle, o azul 9271, está visando se toda possibilidade de voar da El, Leda ou Vótima. Foi Leda Azul 9271. Quando Leda 9271. Deixe mantenha 4 no pé, Jesus, o último entrou no 0 no meio. 4.016, 2707. Corrige, o azul 2707, deixe mantenha 2.500 pés. Autorizado, o alto 23.66, final do procedimento em nave, prova estabilizado. Ok, décima 2.500, autorizado em nave, informa que vai cumprir o partido 367, o 2707, para trás estabilizado. Decolada aos 3 e 9, controle Salvador, 120 decimal 8, bom voo. 208, bom serviço. Controle Salvador, boa noite, gol 2179. Gol 2179, contato radar na decolagem, se mantendo de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, 2179. Transmissão, via chegada a bomba desse mantém 4 mil pés, ajusta o dímetro 10116. Estabilizou na RINAV da 102707. Sim, completo sinal, chame o torre 118, decimal 95. 95, boa noite. Torre, boa, o 2707 da Azul, final da 108 milhas na RNAVE. Gente, Azul 2707, reporta baixa de travado, ajuste altímetro 1006. 1016, já lhe reporta travado, 2707. Bravo, Romeu, boa noite, prossiga. Confirma, decola da pista no zero, se encontra no pastrão. Bravo, Eco Romeu, autorizado Belo Horizonte, nível de voo 240. Decola da pista no zero, com curva direita, na subida da El, transição coral. Após interception, esquio 1, confirma rápido plano. Aciona 5466, controle 120, decimal 8. E após interceptar o esquio 1, 5446, é o código e 208 é o controle. Correto, Bravo Eco Romeu, chama pronto o acionamento, Irax. Maratona para acionar o Bravo Eco Romeu. Azul 4980, boa noite. Informação em curso é November. Recife autorizado nível 350. Decolando da pista no zero com primeira curva à esquerda na subida Cuca, transição Aracaju. Aciona 5472, controle 120, decimal 8. Quadrão 80, só confirmando, é Puca Transição Aracaju, Puca Jama Aracaju. Correto, quadrão 80, chama para o estacionamento. Alô, Xanem, me atende no 3. Confirmando, chama o som. Xanem, me atende no 3, 5 horas de autonomia, alternando o velhão, 65 agora. Autorizando o táxi, Oceaner 6303, a direita via parte principal. E Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste de altímetro 1016. 1016, Índia, ponto de espera 102, 895, Oceaner 6303. Paulo é o Papa Bravo Eco Romeu, NAC 4 Romeu, próximo para cima. Autorizando o acionamento, chama para táxi, Bravo Eco Romeu. Camará para o táxi, Bravo Eco Romeu. Xanem 3131, controle para Donatel. Mantenho no 0 Xanem 3131. Azul 2707, salão 4612, livre a pista direita, chama o salão no 209. Livrando direito 2109, boa noite, 2707. Salo Salvador, boa noite, Azul 2707, livrou na sua escuta, ingressando Alfa. 2707, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, antes da Juliette, o 2707. Paulo é o Papa Papa Bravo Eco Romeo, nas 4 Romeo pronto para o carro. Bravo Eco Romeo, confirma o PLB e autonomia? 2 a bordo, autonomia de 5 horas alternando com o Rio. Bravo Eco Romeo autorizado em táxi até a entrada do pátio principal, reporte para ingresso no pátio. Informada para ingresso no principal, Bravo Eco Romeo. Azul 2707, autorizado ingresso no Juliette, portão 1. Ingressa Juliette para o Uno 2707, uma boa noite. Chineme 313, decolou aos 49, controle Salvador 120, decimal, muito bom. 208, boa, Chineme 313. Salvador, Baixa NM303, decolado no 0, Delta da Morte, vai cruzar 1900. Salvador, 6303, contato radar na decolagem, submantendo o 360, via saída da El. Radar 360 da El, Baixa NM303, solicita a morte, vai. Da El, Baixa NM303. Da El, Baixa NM303. Para ingresso no principal, Bravo Eco Romeo. Bravo Eco Romeo autorizado, ingresso, faço táxi via Pátio Principal e Índia, ponto de espera, torre 1 no 895, laje de altímetro no 0 no meio. Camarada 1895, livre pela Índia, 1 no 0 no meio, Bravo Eco Romeo. Dimente, chama agora a torre 1 no 8, pessoal, 95, gol no 888. Desce para 4.000. Hoje, para 2.500 pés, a gente tem o altímetro no 0.96. Voz, filho, voz, serve 3.66. Vamos estabilizar, voo no 2.46. Juliette, chamará estabilizado, voo no 2.46. Controle Salvador, muito boa noite. Janela 6224, informação da Vendas. Janela 6224, ação de identificação via chegada mar e desce, mantém o 0.50. Ajuste o altímetro 110-116. Oi, incidente chegou 050 na Mari, o 6224. E para ver com o meu, Mogão? Ah, perdão, querida, boa noite. Papa, papa, alfa, bravo, é com o meu, é linda, qual de imediato? A linha decola de imediato, pista no zero, vento 1.00 graus, zona 2.9, informa um tráfego com 160 milhas, 7 milhas da cabeceira no zero. Papa Papa Bravo Eco Romeo, decolado aos 52, chama controle Salvador, 120 decimal 8, um bom voo. 208, muito obrigado, você tem uma boa noite. Controle, muito boa noite, é o Papa Papa Bravo Eco Romeo da El Coral. Eco Romeo, contato radar na decolagem, sube e mantenha o nível de voo 240 via saída da El. Sobe para o 240 via da El Bravo Eco Romeo. Estabilizando, 1-2-4-6. 1-2-4-6, completo sinal do procedimento, chama agora a torre. 1-1-8-9-5. 18-9-5. Salvador, boa noite. 1-2-4-6, está no final de 9 milhas, embaixo. E trabalho. 1-2-4-6, chama o marcador externo, baixando entravado, de altímetro 0 no meio. O 3178, essa identificação via chegada a Mare. Esse mantém 050, ajuste o altímetro 10116. 06, chegada a Mare, 050, pode voltar 06? Negativo, mantém o preço da chegada. 55, livre a pista à direita, chama solo, 121.9. Boa noite, táxi Alfa e Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, bom, 88. Livro chama táxi 490. 190, vento 100 graus, 129. Livro e pouso, bom, na frente 46. Ah, o Serra Victor 366, Oceaner 6224. Afirmo, desse mantenha 25010, ajuste o altímetro 1016. Essa notificação via chegada a Mares, esse mantém 060, ajuste altímetro 1016. Após ETAP, voo Serra Victor 366. Após ETAP 366, voo 1016, decimal 8. Autorizado 330 ao nível, conforme a rota, decolando 10 curva esquerda, na Puca, Jamaracaju. 5475 transporte, 1208 ao controle, então 3305. Correto, 3305, chama pronto para o estacionamento. Fora. 1251 alterna, 128 decimal 35. Para esse, Sinal 6224 descendo para 2500 pés, formará estabilizado. 6224, 2500 vai reportar estabilizado. Qual a sua posição do voo 1970 para o Sinal 6? Até o PC da chegada, voo 1970 número 4 na aproximação. Batendo ao voo 1970. 46, solo 58, livre a pista direita, chama solo, 121 decimal 9. Direita, 121 9, acabou. Salvador, boa noite. 246, livrando. 1246, Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 246. Axias, o 4980, 112 a voz, 2h30, Atena, São Gonçalo. 4980, utilizado o táxi via parte principal do Taxi Índia, ponto de espera da pista no zero, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no zero no meio. No zero no meio, táxi via parte Índia, ponto de espera 1895, azul, 4980. Salvador, Oscar Vida Ponte. Gol 1246, ingresso no Juliette, portão 02. Juliette pro 02, gol 246. Só confirmando cada passagem aeronave da Azul, que a da Azul vai ingressar para o terminal da ponte externa, após a Azul ingresso. Firmativo. Para Salvador, bom. Fala Salvador, boa noite, azul 4959. Gente da November aqui no 4 Romeu. Autorização de voo pro 4. Azul 4959, agora só o stage 4, confirma destino Léo. Léo, por gentileza, sai da prevista, senhor. Da El Transição Coral. É o Coral da Cisco. SAM 3178, em forma velocidade. 259, 58. Gente, gol 1970 em forma de velocidade. 250. Sei. Inicie redução para 220 nós, segue tráfego 2 horas, 8 milhas, Airbus 321, cruzar nível de voo 050 com 2509. Reduzindo para 220. 31178, desça para 2.800 pés, ajuste 1-0, o nomeia, autorizado procedimento RNAV e após o TAP, está rápido 366. Pode, TAP. Onde é o 3208, chamarei se eu tivesse acionamento no 4 Romeu, azul 2, perdão, 4959. Correto, azul 495, nós temos só o estacionamento, pode querer. De Meixado, seu 0, vento 1 no 0 grau, 099. Linda 4, estou no 0, azul 4950. Corre Salvador, muito boa noite, é o Chanel 6224, aproximação final, RNAV 10. Chanel 6224, aguarda a pista livre, ajuste o altímetro no 0, no meia. Aguardando 6224. Papapá, Bravo, Bravo, Eco Romeu, chame Recife, 1251, alterna 128, decimal 35. 251, 2835, muito obrigado, senhorita, boa noite. Boa noite. Ou 1970, desça para 4000 pés, ajuste 10, nomeia. 4016. Azul 4980, decolação 062, chama controle, elo 208, mau voo. 208, boa noite, azul 4980. Oxanei 6224, tráfego ajustado, autorizado, pouso, piscina 0, vento 1, 00 graus, 099. Pouso autorizado, 6224.